parceiro Cristiano Damasceno. A gente tá separado e eu tentado fugir dos boatos que contém seu nome. Prefiro ficar longe, mas ouvi falar que você tá bem. E quem me contou, me perguntou também se ainda sinto saudade. Eu falei a verdade. Saudade louca, porra, como tá doendo. Poxa, como eu tô sofrendo. E os meus olhos só vivem chovendo. Saudade louca, porra, como tá doendo. Poxa, como eu tô sofrendo. E os meus olhos só vivem chovendo. Tá fechando o tempo. Celestando com Marcos Heleno pra todo o Brasil. A gente tá separado e eu tentando fugir dos boatos que contém seu nome. Prefiro ficar longe, mas ouvi falar que você tá bem. E quem me sinto saudade. Eu falei a verdade. Saudade louca, porra, como tá doendo. Poxa, como eu tô sofrendo. E os meus olhos sobem. Quero ver o coral, quero ver o coral, vai. Saudade louca, porra, como tá doendo. Poxa, como eu tô sofrendo. E os meus olhos só vivem chovendo. Tá fechando. Porra, como tá doendo. Poxa, como eu tô sofrendo. E os meus olhos só vivem chovendo. Saudade. Meus olhos só vem bem chovendo. Tá fechando o tempo. Ó, segura o baixinho, segura o baixinho. Eu vou tomar uma, porque vocês estão bebendo, eu tenho que beber também.